Vocês conhecem muito bem, ó. Minha amiga senhorita, eu nunca pude lhe dizer. Você jamais me perguntou de onde veio, pra onde vou. De onde venho, não importa, já passou. E o que importa é saber pra onde vou. Minha amiga senhorita, o que eu tenho é quase nada, mas tenho o sol como um abrigo. Traz o que é seu e vem morar comigo. Uma palhoça no alto da serra será o nosso abrigo. Traz o que é seu e vem correndo, vem morar comigo. Canta comigo, Campo Grande, vem. Aqui é, mas se for preciso a gente aumenta depois. Só vocês, hein? Tem uma varanda que é minha e que é sua. Vem morar comigo. Vem morar comigo. Obrigado, gente.